que ela coroa, que ela coroa, luaê, que felgum a coroa nire. Ô luaê, a coroa nire. Machado de ferro na mão, sou urbano vencedor, eu sei o que sou, ninguém me tira isso não. Tem um tambor de aço, vou abrindo os caminhos. Não se preocupe comigo, nego, que eu não ando sozinho não. Cria da rua, produto do morro, sete espadas, risco chão. Ogunhê, contenção, guia azul, proteção. Seja meu caminho, meus pés e meu ar. Sou da falange de Jorge, carinho, orixás, a terra e o mar. Tenho um tambor de aço, vou abrindo os caminhos. Não se preocupe comigo, nego, que eu não ando sozinho, não. Machete is used to clear the path. Thank you.